8 horas da manhã, quinta-feira. Um dia de aulas das 8 às 5, mas não era de todo um dia normal. Perante a convocação de uma greve geral, o grande desafio neste dia era conseguir chegar a Benfica. O estacionamento atrás de casa, a esta hora, já costuma estar vazio, mas hoje ainda não saiu nenhum carro. O dia de sol de inverno convida a sair, mas na rua não se vê ninguém. Tanto a escola primária como a escola secundária estão encerradas. Apenas alguns cafés permanecem abertos, nas redondezas, mas ainda assim, vazios. Saí de casa e andei até à paragem de autocarro mais próxima. Sendo a Scotur uma empresa privada, não houve qualquer problema em deslocar-me de autocarro até à estação do Estoril. Na Marginal, o trânsito era mais do que muito e a estação do Estoril parece uma estação fantasma. A bilheteira está fechada e a plataforma vazia. Na porta está um aviso dos serviços mínimos garantidos. Junto a essa mesma porta está uma senhora que confirma que já passou pelo menos um comboio, saindo de seguida apressada em busca de uma alternativa para chegar ao emprego. A CP garante apenas um comboio por hora, sendo que das 10 da manhã às 4 da tarde não está prevista a circulação de comboios. Sento-me, sozinha, numa estação agora vazia e espero. Chegar a Lisboa é quase uma missão impossível. E muitos são os que acabam por se ver forçados a aderir à greve, mesmo que não o queiram, porque dependem dos transportes para chegar ao seu destino. A greve à minha porta é silenciosa, mas existe e faz-se notar.